70 som 52, direita 219, o som. Direita 219. Peraí, então não precisa. 170 Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 131, 60.